Respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom, respeito é bom. Refletir nesse momento precisamos. Respeito é bom, quem não gosta, nós gostamos. Vidas alheias, quem é quem pra humilhar? Se coloque no meu, no seu lugar. Chegou a hora de tentar compreender. Faça por mim, eu faço por você. Sentado na ladeira a raciocinar e ver a raça humana própria se julgar em atitudes mesquinhas, cega pelo capitalismo, empurrando a classe pobre para a beira do abismo. Se segurar como pode na guerra das camadas, olha pra nós, sente nojo, subestimando as baixas. Cada codé foi do seu, puxa a sardinha pro lado. No levante do sua velada, agora são vários aliados, buscando questionamento, ver como é diferente. Hoje a gente sorri, depois chora de repente. Nossa realidade tem a base no sofrimento, que será a mesma base da vitória com o tempo. Nossa batalha certamente há de ser promissora. Os humildes permanecerão, pois nós temos a força. Por várias ondas passamos em um cotidiano. Muitas drogas, violência, mulheres e homens se matando, vivenciamos amor e ódio em fração de segundos. Um bom conduto, bom caráter, nem sempre te deixa seguro. Sempre, sempre aparece alguém pra te desrespeitar. Pela cor, pelo status, querem nos pisar. Reflete nesse momento, precisa. Noite a correria geral, desespero no rosto, polícia baixando o pau. Situações que são impostas para as periferias, a falta de respeito com os irmãos no dia a dia. Uma raça ignorante que não analisa a sociedade, com farda ou gravata abusa de sua autoridade, pois assim o poder sobe pra cabeça e causa amnésia e faz com que ele se esqueça. E sempre a parte pobre fora parte da sua vida, está se tornando um assassino suicida com os sintomas de uma doença chamada inconsciência. A falta de cultura subtrai inteligência. Somos homens comuns contra uma tirania de um governo fudido dominando as mentes vazias, que não nos respeitam, abrindo várias fronteiras, fazendo o que querem com nossas cabeças. Por isso, irmãos, precisamos refletir, adotar uma postura, dizer não é assim, despertar depois de se abalar, se inspirar em vitórias alcançar. Refletir nesse momento precisa. Poucas alegrias na terra de encanto e magia, com poder hereditário que faz cruel hierarquia. Pais, filhos e netos como rei de nosso povo, com a política feudalista que nos mata pouco a pouco. Não dão oportunidade, nos acomodam com migalhas, tratam bem o turista com putas e belas praias. E a maioria mercê da desgraçada burguesia, que sempre ostentou privilégios e mordomias. Dono de grandes empreiteiras, utilizam nosso dinheiro, constrangentes e mansões nos deixando ao relento. E quanto giro dinheiro, padecemos fora do par. Estamos no mesmo barco com medo do naufrágio. Já passou a hora de se rebelar, fazer o farol iluminar o nosso campo de guerra. Respeitar vida a vida e uma odisseia, nas diferenças ou paridade vamos venerar. Repete.